Desejamos que os nossos dias sejam leves, felizes, coroados de êxito. Achamos que merecemos isso porque, afinal, esse é o nosso objetivo, usufruir. É para alcançar essa plenitude que dedicamos a nossa melhor energia, nossas melhores horas, nossa única saúde. Só que esse estado de sublimação, nem os maiores que passaram pelo nosso planeta conseguiram. Mas nós acreditamos que temos esse direito. Esse é um ponto para a gente observar. A utopia dessa ilusão que não resiste à mais breve realidade. É uma doença mental que precisa ser curada. Quanto mais nós vivemos na irrealidade, mais nos deparamos com essas situações. O outro ponto é o que fazer com essa contrariedade, com essa frustração, desse desejo que não é satisfeito. Como nós encaramos isso? Porque é inevitável. Todos nós passamos por situações assim um sem número de vezes. E muitas delas, a vontade que nós temos é de desaparecer. Como se dessa forma o problema desaparecesse junto. Nós não queremos encarar o problema e, como criança, nós corremos para casa, no resguardo do pai, da mãe. Só que essa criança que não enfrentou essa realidade, que adiou esse problema, ela não resolveu, ela adiou. Ela vai ter que enfrentar quando adulto. E o impacto daí vai ser outro. Não dá para fugir de nós mesmos. Parece clichê dizer, mas as dificuldades trazem oportunidades e aprendizados. Precisamos entender isso. Acreditar nisso. É a tal mudança permanente e necessária. Permanente, porque nós estamos mudando todos os dias e nem percebemos. Porque são mudanças que já estamos prontos para fazer. Parecem coisas simples. Mas nós viemos nos preparando para alcançar esse objetivo. Agora, essas que nos sacodem de uma forma, às vezes, rude, essas são as estruturais. Essas marcam o fim de um ciclo e o início de um outro. Nós conseguimos perceber na nossa linha evolutiva, muitas vezes, um fato que determinou uma mudança grande. Tem um provérbio chinês que diz que o bambu, ele se curva com o vento. E depois que o vento passa, ele continua lá, inteiro. Enquanto que outras árvores, com esse mesmo vento, elas se quebram. Então eles nos dizem que a dureza é um sinal de morte e a flexibilidade é um sinal de vida. O que nós podemos dizer? Desapega, acredita, relaxa, aceita, porque é para o teu bem. De que forma que tu está vendo as mudanças que te são solicitadas agora? Consegue perceber que todo esse desconforto é para mudar? Faz assim, hoje à noite, na tua oração a Deus, entrega a Ele o teu compromisso contigo mesmo e pede inspiração e luz para realizar. Que Deus nos abençoe a todos e que assim seja.